Apocalipse de Jesus para os simples. Vocês sabem que o Apocalipse de Jesus, segundo São João, é o livro das profecias finais, o mais importante de todas as épocas da humanidade, porque o seu desempenho não está restrito unicamente à transição dos tempos chegados. É imanente dele as normas do governo de Jesus, porque está claro aqui, vocês vão ver, lá adiante, num desses programas, São Fornes, num dos próximos, o Apocalipse dizendo: eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Se ele vem, vem para governar, porque adiante é dito que ele vem com poder e grande glória. Se ele vem governar, vem trazendo as normas do seu governo. Estão expressas aqui de forma resumida. Nós vamos ver, isso é muito empolgante, nos próximos capítulos. Vamos prosseguir, capítulo 1, a partir do versículo 4. Dedicatória às sete igrejas da Ásia. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Mas é uma leitura imponente, hein? João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Quais são as sete igrejas que se encontram na Ásia? Quem sabe de cor aí, vamos lá? Quem vai dizer? Débora ou Esther? Só escolherem aí. É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês vão ver adiante que cada uma dessas igrejas tem um significado que é dinâmico. Elas tiveram o seu significado histórico na época em que existiram. E depois elas vão se reproduzir com fases da evolução espiritual da humanidade. E quando a gente diz espiritual, fala de todas as demais evoluções. Assim como há uma única verdade, não existe uma verdade histórica, uma verdade matemática, uma verdade científica, uma verdade política, uma verdade religiosa. E Mozarou explicou muito bem ao analisar a palavra de Rui Barbosa sobre educação, no seu Diretrizes e Bases para a Educação, e consta do volume único do Livro de Deus, e a verdade é uma só, Deus, que se expressa de acordo com cada um dos estratos do pensamento criador. Assim como existem várias cores, se você rodar, a coisa fica branca. Branco é ausência de cor. Assim existe uma verdade só, distribuída, iluminando todos os estratos do pensamento humano. Vocês veem que João começa a abençoar as igrejas. E eu acho curiosa essa ideia de considerar o Apocalipse como um livro amaldiçoante. Vocês vão ver que as igrejas, as sete igrejas, são fases elevadas ou baixíssimas do comportamento humano e espiritual. E apesar disso, João vai dando graça e paz, saudando-as com graça e paz, porque Deus, já dizia muito bem o irmão Zarur, não é carrasco, é pai. Então não adianta amaldiçoar os que estão errados, mas ajudá-los a se levantarem, a se consertarem, a se redimirem. Porque assim como eles estão errados com relação a nós, que estamos mais adiantados, errados estamos nós também com relação àqueles que vão lá adiante. Estamos sempre evoluindo, portanto, nos corrigindo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bom, vamos lá. Graça e paz a vós outros, João, as sete igrejas da Ásia, daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Deus. Quem respondeu Deus? Deus. E da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Lá adiante nós vamos estudar o papel desses sete espíritos. Puxa vida, hein? Que majestade, hein? Sete espíritos aí, que luz eles devem ter. Eles devem ter? Eles têm. Então quando vocês se virem tomados pelas preocupações humanas, pensem que um dia serão da mesma categoria desses sete espíritos e que, portanto, não se devem retardar na sua marcha para Deus. E que agora é a grande oportunidade de dar essas passadas. Não podemos estar na posição da porca lavada, da qual fala o profeta, que apesar de lavada, volta por compulsão, por atraso espiritual, para a lama de onde se tentou tirá-la. Nós somos luz e como tal devemos agir. Porque a graça e a paz que recebemos é da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é Deus. E da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Meu Deus do céu, que grandiosidade. Vou trazer para vocês uma mensagem de Confúcio, dada no Rio de Janeiro em 1916. E vocês vão ver como é que ele explicita a ação gloriosa desses espíritos na constituição do universo. Mas não para por aí. A graça e a paz desejada às sete igrejas da Ásia. Porque essa graça e essa paz, no versículo 5, é também da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse versículo 5 e 6, eu dei uma explicação para vocês. Está aqui naquele capítulo, o terceiro volume do Apocalipse. Apocalipse, maioria e minoria de 144 mil. Diz assim: Apocalipse, revelação de Jesus e revelação sobre Jesus. O Apocalipse é uma revelação de Jesus aos seus perseverantes seguidores a respeito do que iria acontecer, como vem acontecendo e acontecerá sem falhas. Vou fazer uma coisa: aquele que em toda essa pregação do Apocalipse ao simples se mostrar o mais atilado, eu vou entregar esses manuscritos que um dia vão valer alguma coisa, não vamos? Então vamos estudar. Eu se escrevi aqui com muito carinho e com muito amor para vocês e para aqueles que nos queiram ouvir. O prêmio vai ser esse. Não tem grande valor financeiro, mas tem grande valor espiritual. O Apocalipse é uma revelação de Jesus aos seus perseverantes seguidores a respeito do que iria acontecer, como vem acontecendo e acontecerá sem falhas. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 1. Ao mesmo tempo, nesse livro notável, que é uma revelação dos fatos que em breve devem acontecer, Jesus se revela à humanidade como realmente ele é, para dar ao Apocalipse de público o aval de sua extraordinária autoridade. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 5. Mas nós vamos aqui ao Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele disse que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Olha ele se revelando. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E com toda essa autoridade, ele mostra que tem autoridade, e em seguida ele vai dar autoridade a nós para sermos reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. E João diz que por tudo isso que devemos à generosidade de Jesus, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João foi grato a Jesus logo no versículo 6. Será que nós saberemos ser gratos a Jesus da mesma forma? É aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Depois de Jesus se revelar, anunciar que vai revelar as profecias, mostrar que ele é e nos dar autoridade, João anuncia no versículo 7 a vinda dele sobre todos nós. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.